Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a leitura do nosso livro Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual teu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones. Leitura autorizada pela BV Books. Continuando hoje nosso capítulo 7, vamos para o primeiro ato. Deus criou a humanidade e tudo isso é muito bom. A Bíblia contém 66 livros individuais. Em 1189 capítulos e um ato ocupa somente os primeiros dois capítulos do primeiro livro. É aqui que a milagrosa história da criação do universo por Deus é contada de maneira elegante. Seria esse um relato científico de como o universo surgiu? Não, mas também não é anticientífico. Só porque o universo vê a existência através de um ato sobrenatural, algo que você esperaria de um ser sobrenatural, não significa que o processo contradiga a ciência. Ele simplesmente explica que a criação foi feita acima do mundo natural, que a ciência observa, significa acima, e que foi trazido à existência pelo poder da palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, uma quantidade insondável de pura energia foi desencadeada, instalando cada estrela, cada planeta e cada criatura viva, no que até os cientistas seculares descrevem como o momento da criação. A Bíblia declara que esse fato é uma elegância clássica. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. A Bíblia então descreve a sequência do que aconteceu em seguida. Novamente, Gênesis não nos dá um relato científico, mas nem por isso a descrição contradiz a ciência. Observe como a atividade criativa de cada dia corresponde à sequência geral que a ciência delineou do princípio e da criação inicial do universo. Primeiro dia, sequência bíblica. Os céus e a terra foram criados. Sequência científica, o Big Bang. Segundo dia, as águas se separaram. Sequência científica. A atmosfera da Terra modifica-se. Terceiro dia. A Terra seca apareceu. A vida vegetal inicia-se. Sequência científica. Bactérias e algas crescem. Quarto dia. O Sol, a Lua e as estrelas são visíveis. Na sequência científica, a atmosfera da Terra torna-se transparente. Quinto dia. A primeira vida animal na água e no ar. Na sequência científica, a vida multicelular surge na água. Sexto dia, animais terrestres e humanos surgem mais tarde. Na sequência científica, os animais terrestres surgem, a vida humana surge. Quanto tempo se levou para isso? A teoria da Terra antiga parece ser compatível com a teoria científica, mas sejamos cuidadosos para não restringirmos Deus em nenhum cronograma. Deus é eterno e infinito, o que significa que está acima da criação e além do tempo. Falando da relação de Deus com o tempo, Moisés, o autor de Gênesis e um excelente poeta, não nos dá uma desconcertante observação a respeito de Deus. Porque mil anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Salmos 94. No entanto, apesar de Deus estar além do tempo e separado de sua criação, Ele está envolvido nela. No último dia da criação, esse vasto e muitas vezes incompreensível Deus tornou-se bastante envolvido na maior realização de sua obra criativa quando pessoalmente formou o homem do pó da terra. Todo o resto veio à existência pelo seu discurso, demonstrando sua transcendência ou distinção do mundo que fora criado. Como nosso primeiro pai humano, Deus demonstrou a sua eminência ou proximidade para o mundo criado, ao formar o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Gênesis 2:7. Além disso, Deus fez a mulher do próprio corpo do homem, mostrando que ambos foram criados não só à imagem de Deus. Gênesis 1:26-27, mas relacionados entre si. Gênesis 2:21-25. O homem e a mulher foram feitos para ter um relacionamento com Deus, que conversa intimamente com eles. dando-lhe a missão de cuidar de seu mundo magnífico e natural. E Deus disse que tudo havia ficado muito bom. Segundo ato. A humanidade desobedece a Deus, trazendo o pecado e a morte para a perfeita criação dele. Por que existe o mal neste mundo? Como é possível que um Deus bom e amoroso permita a dor e sofrimento para afligir o seu magnífico mundo? Iremos abordar esse assunto mais detalhadamente na sinalização 4. A questão: mas a origem do mal, dor e sofrimento começa aqui, em Gênesis. Podemos não saber exatamente por que Deus permite essas características negativas em seu mundo, mas podemos descobrir como elas surgiram. Sendo onisciente e amoroso, Deus criou os humanos com uma capacidade de amar e obedecer livremente a Ele. Adão e Eva não eram autônomos, programados para agir de uma forma previamente roteirizada. Eles eram como nós, pessoas com a capacidade de escolher livremente entre o certo e o errado. Deus concedeu a Adão e Eva uma liberdade ilimitada para habitar e aproveitar o paraíso, construir uma família, administrar o mundo natural e comer qualquer fruto, exceto a fruta de uma árvore em particular, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16 a 17. Parece-me um acordo bastante justo. As mentiras de Satanás, a queda da humanidade. Satanás, o anjo caído que habita a terra e que se rebelou contra Deus em algum momento da eternidade passada, chega ao jardim perfeito e mira nas criaturas humanas de Deus. A conversa entre Satanás, personificado em uma serpente, e a mulher nos conta tudo o que precisamos saber sobre a sua estratégia e esforço para arruinar a humanidade. Quando você lê em Gênesis 3, de 1 a 5, pode notar a progressão das mentiras que Satanás conta no intuito de arruinar gradativamente a bondade de Deus. Começando com: Deus realmente disse isso? Veja que essas mentiras podem soar familiar. Por que Satanás ainda as utiliza nos dias de hoje? Mentira 1. Deus está colocando uma restrição injustificada com você? Mentira 2. A restrição é ruim porque você ficará melhor sem ela? Mentira 3. A regra de Deus é ruim. Mentira 4. Você ficaria melhor se não prestasse atenção na restrição. Será que Deus permitiu essa tentação como um teste? Parece que sim. Mas em último caso, não era um teste para ver se Adão e Eva iriam quebrar as regras de Deus. Quebrar as regras de Deus era somente o início de algo muito mais surpreendente. Não devemos pensar que a regra fosse ela arbitrária ou não, observou Don Carson, professor de pesquisa do Novo Testamento da Trinity Evangelical Divinity School. O que está em jogo aqui é algo maior, mais profundo, mais triste, mais feio e mais hediondo. É uma revolução. Isso me faz Deus e, portanto, anula Deus. De repente, os dias felizes acabaram. A vida no novo mundo de Deus tornou-se tragicamente confusa. O mal está presente no mundo, e não apenas na maneira como tratamos uns aos outros, assim como as coisas que eram ruins no início, quando apenas algumas pessoas habitavam a terra. Não demorou muito para o primeiro assassinato. Elas ainda continuam ruins agora, com quase 7 bilhões de pessoas no planeta. Não devemos nos esquecer jamais do que Deus é o mais ofendido com o mal e a rebelião. Coloque-se no lugar dele por um minuto. Ele criou com todo amor, cuidado e precisão um mundo que funciona perfeitamente. E nesse mundo, ele colocou pessoas feitas à sua própria imagem. Deus não quer nada mais do que ver seus filhos aproveitando tudo o que ele concedeu e amando-o em troca. Mas o que eles fazem? Rejeitam tudo o que foi concedido, porque compram a mentira de que Deus quer restringi-los. Eles não se contêm em glorificar a Deus e amá-lo para sempre. Eles querem ser como Deus. As consequências dessa rebelião são severas. O maravilhoso companheirismo do qual Adão e Eva desfrutavam com Deus, assim como a harmonia entre eles, foi rompido. O casal foi declarado culpado, assim como cada ser humano que surgiu posteriormente. Eles foram banidos do Jardim do Éden. e ao invés da vida e da felicidade que haviam experimentado anteriormente, foram destinados a uma vida de privações e labuta. Além disso, eles experimentariam a morte física. É como se a história da humanidade houvesse acabado assim que começou. Mas Deus não desiste. Embora a raça humana esteja separada de Deus, ainda há esperança, referindo-se à ciência. Gênesis 3:15. A primeira indicação de que haveria boas notícias entre as más, um vislumbre de redenção imediatamente após a queda, Mike Airy explica a essência do plano de Deus para trazer a sua rebelde criação de volta para si. Deus não desiste dos seus propósitos para a sua criação e para o seu reino. Embora Adão e Eva tenham fugido, Deus prossegue. Apesar deles estarem expostos e nus, Ele os veste. Embora julgados e expulsos do paraíso, Deus promete oferecer ajuda. O descendente da mulher entrará em guerra com a serpente e irá finalmente ferir a sua cabeça. Deus promete destruir as forças das trevas que Adão e Eva libertaram. Essa é a primeira promessa de redenção. Cristo é a semente da mulher e ela irá derrotar Satanás, embora tenha de pagar um alto preço. O seu calcanhar será ferido. Terceiro ato. Deus demonstra o seu amor enviando Jesus para nos salvar de nossos pecados. A promessa de Deus por um Salvador que seria o mediador entre ele e a humanidade pecadora, que é a inimiga de que Deus em todos os aspectos, é mostrada em Gênesis 3:15. Mas o nascimento de Jesus só acontece milhares de anos após essa promessa. Então, o que acontecerá neste meio tempo? Nós sabemos que Adão e Eva levaram a sério a ordem de Deus quando disse: sejam férteis e multipliquem-se. Mas Adão e Eva e seus descendentes não são os únicos culpados. Conforme os séculos se passaram, a raça humana aumentou e proporcionalmente a esse crescimento também se multiplicou a maldade. As pessoas do mundo não são ateias. Elas acreditam em deuses. Elas só não acreditam no Deus real. A idolatria é rompante. Na época de Noé, apenas uma família descendente permaneceu na terra. Desapontado e com raiva, Deus causa uma terrível inundação para limpar a terra. Mas a enchente não foi o bastante para lavá-la. A terra dos corações humanos simplesmente não se purifica. A aliança de Deus com Abraão. Deus ainda pretende implementar os seus planos para proporcionar o meio de redenção, não só para os pecadores, Adão e Eva, mas para todos os pecados de toda a humanidade. Como parte desse plano, Deus selecionou um grupo determinado de pessoas para ser a sua nação escolhida, com o propósito de trazer uma bênção redentora para todo o mundo. Gênesis 12, de 1 a 3. Deus sela uma aliança ou acordo com o seu povo, de modo que, com essa nação, ele irá pessoalmente e radicalmente revelar-se para o mundo inteiro. Abraão realmente tinha uma fé inabalável, mas o vírus do pecado continuou a contaminar os seus descendentes, a nação de Israel, até o ponto em que, 400 anos depois de Gênesis chegar ao fim, a família de Abraão, naquele momento com 2 milhões de pessoas, está no Egito presa sob tirania de um opressivo regime. A escravidão de Israel pelo faraó e pela sua opressão é um retrato claro da nossa escravidão pelo pecado e por Satanás. E assim como o Senhor enviou na pessoa de Moisés um libertador para a nação de Israel, ele prometeu enviar um libertador na pessoa de Jesus para que pudéssemos nos tornar servos de Deus. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Logo após o êxodo de Israel do Egito, Deus fez um novo acordo com o seu povo e revela os seus propósitos. Eles devem ser separados para ser o seu tesouro. Deus dá a Israel os 10 mandamentos no intuito de mostrá-los a condição do acordo, Êxodo 20. Eles refletem os propósitos de Deus para a humanidade e mostram a Israel como viver de uma forma que reflita o caráter de Deus. Apesar dessa demonstração de amor e cuidado por eles, o povo de Deus recusa-se a seguir as regras. Pelos 40 anos seguintes, eles vagam no deserto até que a geração inteira se extingue. Durante essa longa peregrinação, Deus milagrosamente provê durante todos os dias alimento aos seus filhos. Mesmo assim, eles reclamam. Sob a orientação de Josué, cerca de 1400 a.C., os israelitas cruzaram o Rio Jordão rumo à Terra Prometida, com o mandamento de Deus para expulsar as pessoas ímpias de lá. Esse período de conquista acabaria rapidamente, mas o povo de Deus frequentemente perde a fé em sua provisão e proteção. Ao invés de expulsar os pagãos, escolhe conviver e casar-se com eles, levando Israel a uma era de violência, ilegalidade e imoralidade, uma era em que cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 17:6. Deixo vocês aqui com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.